todo mundo pronto pra começar. Cada qual por ordem no seu lugar. A corrente é 110, vamos ligar e já vai. Um, e dois, e três, e um, e dois, e três, e um, e dois, e três, e já. Ao sentar-se, dobre a perna pelo joelho. E se alguém te falar da desgraça que vai, da desgraça que vem, vem, vem, ha, ha, ha, ha. Queira sorrir, é permitido. Faça algumas orações uma vez por dia. Depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Todo mundo pronto pra começar. Cada qual por ordem no seu lugar. A corrente é 110, vamos ligar e já vai. Um, e dois, e três, e um, e dois, e três, e um, e dois, e três, e já. Ao sorrir, abra os lábios docemente. E se alguém te falar da desgraça que vai, da desgraça que vem, vem, vem, ah, ah, ah, ah. Queira chorar, muito obrigado. Faça algumas orações uma vez por dia. Depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Todo mundo pronto pra começar. Cada qual por ordem no seu lugar. A corrente é 110, vamos ligar e já vai. Um, e dois, e três, e um, e